anticipated moment in racing. Fala galera, começando então a nossa edição do Trio Wide aí, né? É mais uma edição, essa edição Drops, né? Não tem que contar essa edição aí, então essa edição vai ser a Drops. A primeira edição para 2016, já falando um pouco aí do que deve acontecer, vamos dar uma pincelada em todas as notícias aí que já aconteceu desde Homestead até agora, né? Estamos gravando hoje aí numa quarta-feira, dia 13 de janeiro, e vamos falar também, né? Quem vai, quem foi, quem fica, para onde que vai. Vamos falar um pouco aí também sobre a dança das cadeiras aí para 2016. Praticamente está tudo que quase definido, tudo fechado, né? E vamos ver aí o que reserva 2006, as emoções para 2016 aí. Quem está comigo hoje vai ser o Elhão, né? O Elhão, como sempre, está com a gente aí. E o Thiago, mas não o Raposo, e sim o Santa Rosa. Então eu vou deixar aqui o microfone aberto para os dois, desejar boa noite a todos. É que eu tenho o costume de deixar primeiro os mais novos. Eu acho que o Hélio está deixando a oportunidade para eu falar, mas tudo bem. Boa noite, ou como a gente faz, ou como eu fazia no antigo podcast que eu participava, Café com Velocidade, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes, não sabemos quando eles estão ouvindo esse programa. Uma boa noite para você, Leonardo. Uma boa noite para o Hélio. É um prazer tá participando e falar um pouco de uma das categorias que eu mais gosto, né? Junto com Fórmula 1, com MotoGP, Indy, eu não diferencio muito o quanto eu gosto dessas categorias, porque eu gosto muito de automobilismo e motociclismo em geral. Então é um prazer estar aqui participando e vamos desenvolver essa conversa aí para falar o que nós esperamos de 2016. Tem muita coisa vindo, né, Hélio? Sim, Thiago, é um prazer estar com você aqui, né? Várias vezes, era no segundo semestre passado, né? Era para você ter participado, só que por questões técnicas e de tempo, acabou não dando certo, né? De novo com o Leonardo aí, depois de mais de 2 meses, né? A última vez que eu participei foi após aquela histórica prova em Martinsville, né? Que cinco, seis caras participando desse podcast, enfim. Depois, por razões de trabalho, da minha faculdade, não tive mais tempo, né? E estou de volta aí, né? Espero que nesse ano, né, pelo menos participe de um terço dos podcasts que a gente vai ter, né, Léo? Para o quarto ano do Trio Wide, né? Começou com o Pedro e com o Léo. O Guilherme se juntou nesse caminho, assim como o Raposo aparece de vez em quando, né, Léo? E agora o Santa Rosa aí com a gente. Leonardo? Sim, o primeiro falar para o Thiago, seja sempre bem-vindo, tá, Thiago? O microfone está aberto para você, a mesa está aí sempre à sua disposição, sempre que possível participar. Durante o ano, aconteceu algumas vezes aí, né, eu fazia o podcast sozinho, então quando você puder participar, Thiago, seja sempre bem-vindo. Então, como é bem o Alião falou, né, Alião? Vamos para o quarto ano do nosso podcast aí. E se Deus quiser, vamos fazer 40 anos aí daqui um bom tempo. A gente vai fazer 40 anos de podcast. Dependendo de mim, a gente faz. Então, sempre seja sempre bem-vindo todos aí, né? E o Elhão ficou de mal da NASCAR. Depois, ficou de mal, acho que ele ficou assustado daquela treta entre o Logan e o Kenseth, né? E ficou um tempo sem ver a NASCAR. Ele ficou chocado, que ele comentou off aí antes de a gente começar a gravar. Que ele conseguiu assistir só as últimas corridas da NASCAR só em dezembro. Então acho que ele ficou chocado, ele ficou bem espantado com o seu, não foi, Léo? Não, Leonardo, não, foi por questão de tempo mesmo, não estava dando. Eu chegava em casa, já as coisas já estavam terminando, né? E eu gosto de pegar a coisa do início, né? Mas enfim, vamos para mais uma temporada, né? E o que nós temos, Leonardo? Sim, vamos então. Vamos começar então aqui. Eu separei algumas notícias aqui. Mas eu queria que meu amigo Tiago Santa Rosa já realizasse o sonho dele, já que ele está participando do nosso podcast, né? Realizasse o sonho dele para falar de Benedetto. Sim, pode falar, Tiago. Fala, deseja todo o seu amor, abre o seu coração aí e fala sobre o de Benedetto para nós aí. Como você vê o desempenho dele quando ele está nas pistas lá da NASCAR nos ovais norte-americanos? Por favor, Tiago. Essa é uma piadinha do Hélio comigo. Eu acho que o Hélio gosta de, sabe, pegar um underdog desses. Pode ser o de Benedetto. Teve uma época, teve um outro piloto também no início que ele falou que eu era muito fã. Não, e não vou mentir, uma vez, sim, alguma discussão, não lembro se foi um podcast, alguma coisa assim. Eu fiz uma brincadeira com uma pessoa falando: "Ah, mas você torce para tal piloto." Não, não, eu falei: "O meu piloto de coração é o Dave Gillan." E aí essa pessoa acreditou e mandou foto para mim assim: "Olha lá, o Gillan bateu, sabe, se lascou na prova." Ela acreditou mesmo que eu torço pro Dave Gillan. Eu gosto de ver assim o que os underdogs fazem, claro. Às vezes de um underdog pode sair um futuro campeão. É bem mais difícil hoje em dia. Programas de desenvolvimento estão aí com empresas pagando para os pilotos participarem, e também algumas equipes desembolsam uma grana preta para esses pilotos participarem. Então é bem mais difícil que isso ocorra. E só uma dica para o pessoal: ó, eu não gosto de um piloto específico hoje da NASCAR. Eu gosto de um carro. Carro, porque a história da NASCAR está relacionada com os números. Então, para mim, toda vez que eu vejo o carro 21, até por ser o carro mais antigo em atividade na NASCAR, que sempre teve um carro 21 durante todas essas temporadas da NASCAR, desde o primeiro campeonato sob a chancela do pessoal da Wood Brothers, é esse carro que eu torço. Então, teve uma vez que eu falei: esse Trevor Bayne vai ser um piloto de ponta, tudo, mas aí ele saiu do carro 21, deu no que deu. É isso aí, meu amigo Thiago. Eu acho que o Elhão ficou feliz, né, Elhão? Sim, mas tem que reconhecer que o Matt Benedetto, um ano atrás, ele era um desempregado que talvez nem chega, ia virar spotter, né? E se você for ver a temporada que ele fez entre os underdogs, deu um pau no Jeb Burton. Foi melhor que, foi no cinco ou seis provas a menos que vários pilotos teve um desempenho bem melhor. Eu fiquei bem satisfeito porque é uma dessas histórias, né, Thiago, como você falou, um cara que teve chance de dar num programa competitivo como o da Joe Gibbs, né? Depois perdeu o emprego ali, correu com o Zata na Kanye East, né? E ficou desempregado, aí pegou um Stardom Park do Curtis Kay, e hoje em dia tem um emprego ali, né? Ele deve retornar com a BK Racing, né? Tá lá correndo, todo final de semana ele tá lá, tomando quatro, cinco voltas, mas tá lá, né? É mais ou menos como a história do Lando Calrissian, que foi piloto Hendrick, né? As pessoas esquecem que o Lando foi piloto da Hendrick. Em 2009, ele ganhou uma bolada para participar do campeonato na época da Nationwide Series, e assim, não desempenhou nada. E depois ele foi para essas equipes de, vamos dizer, de menores, né? Eu não gosto de falar de fundo de quintal, equipes menores, né? As equipes onde os garagistas ainda fazem a diferença no trabalho do dia a dia. E é a mesma coisa com o Di Benedetto. Aliás, na época que o Di Benedetto participou da Key-In, era uma época interessante, porque a gente tinha muito contato com o Zata, né, pelo Big One Brasil, e ele explicava bastante coisa, falava a respeito tanto da categoria quanto também dos pilotos, e já tinha alguns comentários que ia subir um ou outro. Um deles que era falado na época era, sim, o Di Benedetto, mas ele teve, basicamente, ele teve problemas financeiros, né, não conseguiu fechar patrocínio para poder subir, e aí ficou nessa historinha que o Hélio contou aí. Só fechando, Thiago, sobre a equipe do Zata, equipe não existe mais, né? Eu acho que virou a equipe do Rally lá do Global Rally Cross, né? Não sei o que aconteceu com aquele time, mas todo aquele programa que uns cinco ou seis pilotos mais três, hoje o Alex Bowman, né? Compete tempo integral na Sprint Cup já pelo segundo ano, né? Terceiro ano, né? O Di Benedetto tá aí e o Dani Soares, né? Que começou a andar lá, né? Para ver que, digamos, deu frutos, né? Exato. E só terminando esse papo sobre o Underdog, eu lembro lá por 2008, 2009, naquelas épocas, transmissões do Speed, uma das primeiras provas da Xfinity Series que eu vi o nosso grande Roberto Figueroa zoando o Cássio, falando que ele era o novo Jeff Gordon, cara. Quem eu vi aí deve lembrar dessas peças, né? É. Leonardo? Mas o Lando Calrissian, que nem vocês estão falando aí, ele sim, ele era uma grande aposta para o futuro, né? O Lando Calrissian começou andando muito bem, assim que ele assinou com a Júnior, né? Mas assim, parece que não vingou muito. É, foi logo no começo da Júnior. Eu creio que talvez se o Lando Calrissian pegasse o Júnior hoje, ou aquele momento, né? Que eu sempre falo, é o bonde. É, se você perde o bonde, você perde aquele dado momento, você perde a hora da sua carreira, você acaba se atrapalhando mais para frente. E o Lando Calrissian pegou o bonde, justamente o bonde mais importante, é o bonde que realmente te dá um retorno, né? Que se você tiver talento vai aparecer, que é uma Júnior Motorsports. Só que ele pegou quando a Júnior Motorsports ainda não tinha toda essa visão que ela tem hoje. Hoje a Júnior Motorsports, ela vê sim que é uma grande janela a Xfinity Series, tanto é que ela investe. No ano passado, principalmente nas últimas edições, eu deixei muito bem frisado, muito bem falado aqui para vocês todos aqui, né? Vocês quiserem até ouvir, não vou recordar as edições que eu falei, mas eu sempre falava que a Genoa Motorsports ela começou olhar com bons olhos a Xfinity Series. É, tanto é que ela começou a apostar um pouco mais e ela deu uma virada de mesa, principalmente ano passado, que ano passado, se eu não me engano, a Chevy foi a que mais venceu, né? A Chevy praticamente dominou a Xfinity Series, ao contrário dos anos anteriores, que só vinha ali Ford Toyota, a Chevy deu uma virada de mesa. E creio que a próxima virada de mesa da Chevrolet vai ser na Truck Series também. Né, que o Dale Júnior já falou que quer uma equipe grande, né, também na Truck Series. E que hoje em dia não tem como falar que hoje em dia quem domina a Truck Series é a Toyota. Então, assim, esse é uma ameaça aí, né, a Chevy querendo abrir um pouco querendo abrir mais ainda o leque dela, querendo alcançar digamos, uma categoria que está meia monopolizada ali pela Toyota, né? A Ford pouco participa, a Ford só a BK Racing lá que consegue fazer alguma coisa, né? A equipe do Brad Keselowski. Então, assim, é interessante esse assunto do Lando Calrissian aí, né? E o Di Benedetto. O Di Benedetto, por mais que a gente sempre brinca, né? Que é uma brincadeira, mas tem todo sentido. Em 2009, o Di Benedetto, quando ele participou da KNWish, em sete corridas ele venceu duas. Em sete corridas venceu duas, ele marcou três pole, ele teve quatro top 5 e cinco top 10. Ou seja, apenas duas corridas que ele participou, que ele ficou fora. Né, fora do top 10, que ele teve maiores problemas aí. E o ano 2011, quando ele fez full time, ele teve uma vitória e teve 9 top 10 em 12 corridas, apenas 3 corridas fora, foi o quarto colocado. Talvez se ele tivesse vencido uma outra corrida, ele teria sido campeão em 2011 da KN. Só que ele depois ele não conseguiu, ele ficou parado ali, estagnado ali, que ele não conseguiu patrocínio, não conseguiu evoluir mais para frente. Aí o cara começa a pegar só time meia boca, vai indo, que nem pegou da Chris Case aí, que nem o Elião lembrou, né? Fez vários Starting Park. Depois de 2014 ele foi pra. Deixa eu lembrar. Eu vou lembrar aqui a equipe que ele foi, depois eu falo aqui. Ele ficou na equipe do Curtis Key. É que aí É, ele fez full time no o Rich 40. Sorensen largou, assim, eram dois carros. O Rich Sorensen andava no 40 e o Matt naquele outro, que agora eu não lembro o número, mas ele 46. 46. É. Aí no meio da temporada ele passou a competir em tempo integral lá, no E meio final da temporada. ele passou tempo integral por 40. Então, assim, foi sempre uma equipe meia boca. Mas assim, não podemos falar que o Di Benedetto também é o cara que é o divisor de mares, né? Falar que o cara é o cara que vai chegar, o cara que decide tudo. Que lógico, aquele cara quando tem talento, ele chega a fazer alguma coisinha com um pouco, com um carro mais ou menos. O Di Benedetto não fez isso ainda, né? Ainda não fez nada, tipo assim. É aquele cara quando tem um carro muito ruim, mas ele consegue fazer um top 10, consegue impressionar, fazer um top 5, é aquele cara que impressiona, né? Ele não fez isso ainda. Mas quem sabe aí ele consiga um carro bom e faça alguma coisa aí. Mas tá aí o Di Benedetto aí, apesar da brincadeira toda, tá? O Elião sempre falava, e eu lembrei na hora e já tive que chamar aí. Apesar de toda a brincadeira, pessoal. O programa, o mais interessante de tudo aí, né, é o programa da NASCAR aí, que, como bem o Thiago falou, né, hoje em dia não tem mais piloto bobo. Tanto é porque existe o programa de desenvolvimento dos pilotos. Os pilotos hoje em dia participam de um programa de desenvolvimento, onde que eles vão lá, aprendem tipo, querendo dar mal com o Walter Racing, quem dá o treinamento é o próprio Michael Waltrip, né? Então, assim, são os caras que sabem, né? São os caras que entendem, são os caras que gostam daquilo lá, viveu aquilo lá a vida inteira, né? Então, são os caras que realmente entendem aí, né? Já passando aqui já para o outro lado aqui. Ah, só mais um detalhe aqui. O Thiago falou que ele não torce para nenhum piloto, sim para um carro, né? Isso é bem comum lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Você escolher uma marca, você escolher um carro para torcer. E só para falar aqui para você, tá, Thiago? Não sei se você tem um conhecimento, né? O time da Audi Brothers, o carro 21, eles têm 91 vitórias, né? A última vitória, claro, é do Trevor Bayer em Daytona, em 2011, né? Essa última vitória deles aí. É um carro que corre desde 1950. Né? Outro carro mais velho aí também corre, que está entre o top 10 aí, é o carro número 6, né? E também o carro número 11 e o 48 são os carros lendários aí, os carros que estão há muito tempo aí correndo. Esses números são que está há muito tempo já participando de corridas aí, né? Então, só para fazer uma explicação a mais aí para vocês, certo, pessoal? Vamos lá então, Thiagão. Primeira pergunta que eu separei aqui. Manda. Kyle Busch 2015-2016. Né? Todo mundo sabe, todo mundo tem aí, né? Todo mundo viveu o momento mais importante do ano aí, quando em Homs, que ele foi o campeão da temporada, venceu a corrida. Como o regulamento diz, né? Só tem que chegar na frente. Quem chegar à frente é campeão, então não depende de ponto. Então, independente se ele fez ponto ou não, ele não interessa, ele foi campeão. O Kyle Busch foi campeão da temporada aí. Eu queria saber de você, Thiago, como você prevê, o que que você vê, né, o Kyle Busch 2015 para 2016? Vamos assim, vamos pensar que ele vai fazer uma temporada completa e que ele não tenha problemas, então ele vai participar de todas as corridas. Como você vê isso, Thiago? Como você vê o comportamento dele para 2016? Você acha que ele vai continuar com a mesma forma de 2015, talvez com a mesma sorte de 2016, ou você acha que ele vai cair um pouco o rendimento dele para 2016? Thiago? Eu acho que esse ano de 2016 é da afirmação, né, do Kyle Busch. Agora que já conquistou o título, talvez tirou uma pressão que existia desportivamente falando, já que ele era um piloto com muitas vitórias na Sprint Cup. Era já campeão na Xfinity Series e detém um recorde de vitórias da categoria. Então ele tem uma história que fazia com que as pessoas olhassem para ele e vissem ali, opa, esse cara vai ser campeão no futuro. E esse título demorou para chegar, era para ter já acontecido lá atrás. Por algum motivo não aconteceu. Um dos motivos é o próprio calendário da NASCAR, que tinha provas que ele reconhecidamente não ia bem no final do período, né, da categoria. Isso atrapalhava bastante o seu desempenho. Tanto é que a vitória que ele teve em Homestead, né, o ano passado, foi a primeira vitória dele, é a primeira vitória dele em todos esses anos de Chase. Ele nunca tinha vencido. Ele venceu exatamente a prova que deu o título. Então agora eu acho que ele consegue ter uma pressão em cima dele menor, algo como foi o Hamilton quando conquistou o título da Fórmula 1. E ele vai sair com uma vantagem que eu acho importante a gente mencionar. Eu sei que nós vamos falar com detalhes disso também ali daqui para frente, mas é importante mencionar que a equipe dele, né, a Joe Gibbs Racing, foi a melhor equipe com um novo pacote, né, um pacote com baixa pressão aerodinâmica nos carros da NASCAR e que foi testado em duas provas no ano passado na Sprint Cup. Então ele já vem uma equipe que tem um prospecto bom para esse ano do que se espera na categoria, né? Nas pistas de 1,5 milha, a Joe Gibbs sempre foi bem, e ainda com esse novo pacote de mudanças, ela mostrou, na verdade não é que ela tem, ela mostrou um bom desempenho. Ele pode ser o cara a liderar o time, um time gabaritadíssimo com outros grandes pilotos, mas cada um no seu status, né? Carl Edwards, quem sabe, né, o que que vai acontecer com ele. Fez até uma temporada boa. O Denny Hamlin é naquela coisa de também tá chegando, batendo na porta, mas não acontece. E o Kenseth já indo para um final de carreira, entrando naquela fase é que as vitórias podem, eu disse, podem começar a minguar por conta até da idade dele, que também vem mexido, né? Não deu para falar nada do que aconteceu na prova de Homestead, ou o que mudou de Homestead na direção do Kenseth depois do final de ano que ele teve conturbadíssimo com aquela punição pesada da NASCAR. Então, acredito que o Kyle Busch sim vem para liderar uma Joe Gibbs forte, uma Toyota forte, para que 2016 seja o ano da afirmação dele como um grande piloto. Ele sempre foi um grande piloto, só não era um piloto campeão. Ele mudou o seu status para 2016 e quem sabe aí seja essa liderança que a Joe Gibbs não precisará ter, mas que terá, porque ele vai vestir a camisa. Leão, volta para mim aqui. Eu quero só acrescentar aí a pergunta, Leão, antes você fala do Kyle Busch, né? Se uma pergunta assim meio sarcástica, você arrepende de ter trocado o seu Hélio Lima Underline 18 pelo Hélio Lima Underline 42? Por favor, Leão. Não, de maneira alguma, Leonardo Guino. Sobre o título do Kyle Busch, a coisa que quando última vez que eu tive aqui, né, conversando com o Raposo, né, eu disse, né, que para mim, como até o Santa Rosa citou, o Kyle perdia muito para ele mesmo, né, o psicológico dele próprio ali, sabe? 2009, 2008, 2008. 2008 também, mas 2009, 2010, 2011, teve uns 3 anos seguidos ali que várias provas ele dominava a primeira parte, né, Santa Rosa? Aí exigia demais o carro, não sei. Aí sempre na parte final de prova ele acabava indo para trás, perdendo a liderança da prova, né? E nisso aí, pelo menos em 3 oportunidades ele teve até problemas depois da prova com outros pilotos por causa disso, sabe? Eu acho que o nascimento do filho, o acidente que ele teve, né? E um fator que eu não vi muita gente comentando, mas a chegada do novo chefe de mecânicos que veio de uma jornada vitoriosa com o Kyle na Xfinity Series, né? Eu acho que foram fatores que se somaram. E se você for olhar os números do Kyle nos últimos chases, ele já vinha melhorando, já tinha uma melhora bem interessante. Aí culminou no título dele, né, em Homestead, onde ele acabou superando a si próprio, né? Daí agora eu acho que ele vai entrar sem pressão. Talvez veremos agora o que ele pode fazer em questão de história da NASCAR, né? Quantas vitórias mais ele vai conseguir sem essa pressão nas costas. Em relação a Joe Gibbs Racing, né, como bem citado pelo nosso amigo Santa Rosa, Eles terminaram muito bem com esse novo pacote, né? É, tem quatro pilotos, o Kenseth de campeão, né? E também já caminha para o seu final de carreira, mas é um cara que venceu um título lá atrás. Ele pode ganhar uma ou duas corridas aqui e se garantir no Chase, vai estar sem pressão, sempre é consistente. E do outro lado, o Cal Weathers e o próprio Denny Hamlin, né? Que agora eu acho que o Hamlin, na minha visão, é o melhor cara do grid sem título. E eu acho que o Hamlin pode. Quero ver, estou muito curioso para ver a reação do Hamlin. Já que o Kyle foi campeão, o Hamlin teve pelo menos duas oportunidades, né, Guina? De ser campeão antes do Kyle e não conseguiu, né? Uma até em 2014, que meio que estava caindo no colo dele, né? Mas optou pela estratégia errada e não foi páreo pro Kevin Harvick e pro Newman. Veremos agora como que o Hamlin vai se comportar nesse 2016. Santa Rosa? Você foi perfeito, Hélio. Não tenho mais nada a acrescentar. Bom, Guina? para falar do Kyle Busch aí, né, para mim falar minha visão, eu creio que o Kyle Busch vai continuar o mesmo Kyle Busch, né, o mesmo Kyle Busch determinado, o mesmo Kyle Busch focado, né, o mesmo Kyle Busch aí a fim de vencer. É aquele cara que chega na quinta-feira para correr de Cup, para correr de Xfinity Series ou de Truck Series, o que tiver para correr ele corre, né? Então eu creio que vai ser o mesmo Kyle Busch aí. E é um Kyle Busch diferente, né? Eu vejo que o acidente fez bem para ele. Ele amadureceu muito no ano passado, esse ano ainda mais, né? Tá muito amadurecido aí o Kyle Busch aí. Então assim, eu tenho certeza que ele vai fazer assim um ano melhor ainda do que ele fez esse ano, o ano passado o Kyle Busch. Então esse ano eu creio que vai ser um grande ano do Kyle Busch aí. Não posso falar que ele vai ser o campeão da temporada, né? Que ele vai repetir aí o título aí. É muito difícil falar isso, até pelo modo do Chase, hein? Novo modo do Chase, perdão, né? Que assim, que é realmente uma loteria que a gente não consegue afirmar nada, né? Tanto é que muitos aí foi desbancado aí que é o dava como certo aí o título de um ou de outro, e foi desbancado aí no final aí, né? O Kyle Busch acabou levando o título. Tinha alguns, né, algumas pessoas aí que nem se cogitava a chegada do Kyle Busch como um dos favoritos aí, né, um dos caras que iria disputar o título em 2015. Leão. Quero citar nos três rounds. Eu não me lembro no primeiro round, nos três rounds, tirando a decisão, em todos o cara teve algum tipo de problema e esteve sob pressão extrema. Acho que no round final ali em Phoenix ali, eu acho que ele chegou em uma situação um pouco cômoda. Mas se você lembrar como ele chegou em Dover e a situação como ele esteve ali, faltando 8 ou 9 voltas em Talladega, É, Talladega, era ela é. desesperadora, era desesperadora. E ele mostrou muita maturidade nesse momento. Em Talladega, se o Harvick, nem fala isso, mas se o Harvick não faz aquela trampicagem dele lá, o cara tava fora. É, ó. Em Dover, no primeiro round, ele teve um problema, acho que na primeira ou na segunda prova, e ele teve uma frieza, ele fez o limite, ele tinha que chegar em segundo, ele chegou em segundo. Os caras estavam atrás dele em terceiro e quarto. Tipo, foi essa maturidade que ele ganhou nesses momentos, eu acho que vão ser fundamentais pro resto da carreira dele. E outra coisa também, né? Aquela trambicagem que o Harvick fez ajudou o Harvick, o próprio Kyle Busch e tirou o Hamlin, né? Aquela lá. É, então, assim, o Kyle Busch também ele soube decidir na hora certa, ele soube atacar na hora certa. E o Kyle Busch em Dover, ele tirou o Dale Jr., não foi? O Dale Jr. chegou em terceiro e ele chegou em segundo, se não me falha a memória. Foi o McMurray. Só que pro Kyle ficar fora era um resultado até um pouco improvável, né? Do McMurray chegar no top 5, outros pilotos que também tiveram um grande desempenho ali, mas digamos que ele mostrou muita maturidade, né, Santa Rosa? Quem que mostrou Kyle a. Busch. Kyle Busch nesses momentos difíceis do Chase, onde ele teve em dois rounds, pelo menos nos nos dois primeiros ali, em Dover, em Talladega, a ponto de ser eliminado ali, ele mostrou muita frieza, assim, no momento em que normalmente ele... Na verdade, eu perguntei assim, quem mostrou maturidade, porque como você fala, tá falando do Jim McMurray, eu já ia falar que... Não, é do Kyle Peraí, Busch. Kyle Busch. McMurray? Não, não, o Kyle foi, assim, não é que teve só maturidade, ele teve consistência, algo que ele não tinha tido nos últimos chases, né? Na verdade, todos os chases que ele disputou com chances de título, né? Ele acontecia acidente, tem aquela questão que ele ia muito mal no Kansas e nos últimos 2 anos, né? Na temporada 2014-2015, ele já foi bem nessa prova dentro do Chase. Não se assim, Talladega também teve aquela questão de acidente e dessa vez não, ele manteve ali uma condução aceitável mas assim, o grande destaque mesmo é a última prova, porque tudo levava a crer que não seria ele. Tudo levava a crer que não seria ele. Você pensa assim, qual que era a história para NASCAR daquela prova de Homestead? Que o Jeff Gordon ganhasse. Que o Truex Jr. ganhasse. Talvez assim, ou o cara que ninguém esperava, ou o cara que pô, terminou a carreira de todos daquele jeito. Ah, o Kyle Busch teve um acidente, sim. Claro, é um grande retorno. O americano também gosta do que eles chamam de comeback, mas com certeza as duas histórias, tanto a do Truex quanto do Gordon, iam ter um peso muito maior do que teve a do Kyle. E ali ele mostrou maturidade e um desempenho fora de série. É claro que aí eu levo em questão o seguinte: quais eram os pilotos que estavam disputando o título? Vocês conseguem me falar assim? Quais eram os pilotos? Vamos lá. Que na última prova, que tinham É. real Não, chances, os quatro que os tinham. quatro, o Harvick, o Gordon e o Trucks, né? O Harvick, o Gordon e o Truex. Harvick era Chevrolet? Isso, eram três Chevrolet, dois Hendrick, né? E um RCR lá, um capô Então, da Pointer. isso fez uma grande diferença para mim, porque quando chegou os três Chevrolets, eu falei assim: pronto, a Toyota pode. Esquece os carros, outros carros na pista e dá tudo para o Kyle Busch. Era o que ela precisava. Era o que ela precisava. Ah, nos outros. Lembra aquela disputa Tony Stewart e Carl Edwards? Você acha que aqueles carros do Tony Stewart e do Carl Edwards não tinham todo o estru a estrutura da Chevrolet e toda a estrutura da Ford para poder disputar aquela prova? É a mesma coisa. Pareceu o 22 e o 54, né? Quando tá na pista. É, exato, exato. Os caras investiram tudo que tinha lá. E aí, no caso da Chevrolet, não podia falar assim, ó, tó tudo que tem aí para vocês. Não, não dava, né? Não dava. Não era o melhor motor, a melhor preparação, era porque era dividido. Era dividido, inclusive, entre as equipes de desenvolvimento, como você falou, né? Eram dois carros desenvolvidos pela. Eram dois Hendrix e dois desenvolvido e um desenvolvido pela Richard Childress. Então, assim, sabe, chegou numa condição que estava tudo assim pro Kyle Busch conquistar o título. Então, voltando, que o assunto acaba fluindo, até pode parecer que estou indo para outro lado, mas ele foi consistente. Não se envolveu em acidentes, não se envolveu em nenhuma das polêmicas gigantescas também, né? E acima de tudo, quando chegou na última prova, ele sentou a bota. Muito favorecido por esse cenário que eu acabei de falar. É bem isso aí mesmo, Thiagão. É, eu só queria lembrar um momento aqui, não sei se vocês, ao assistirem, ao acompanhar aí, de toda aquela muvuca lá, apresentação dos pilotos, o Kyle Busch era o único cara que você via que ele estava concentrado. Tinha o Jeff Gordon tirava foto, o Kevin Harvick acenava não sei na onde, ficava atrás da mulher dele, né? E o Kyle Busch era o único cara quieto. E Ele teve. tava de óculos escuro, bem E teve concentrado. hora. E teve um momento, assim, o um momento que mais chamou atenção para mim no Kyle Busch, lá em Homestead, foi quando todo mundo, né? O Jeff Gordon tava assim, ó, tava 70% da mídia voltado pro Jeff Gordon, né? Todo mundo voltado pro Jeff Gordon, que esperava e queria o título do Jeff Gordon, que seria bom para NASCAR, né? É, seria bom para o negócio NASCAR, né? Isso daí, eu creio que seria muito mais rentável que como foi o Kyle Busch. Se fosse para o negócio NASCAR, o Jeff Gordon campeão, até hoje ia estar tá vendendo chiclete com figurinha do Jeff Gordon. Então, o Kyle Busch, todo mundo, aquela muvuca, aquilo tira foto e tal, ninguém tinha muitos olhos aí para o Martin Truex Jr., ele estava mais isoladão lá. O Kevin Harvick estava com a família inteira em volta, a imprensa de olho nele, que ele era o atual campeão. O Jeff Gordon ia aposentar. E o Kyle Busch era o Kyle Busch, né? Que todo mundo fala aí que o Kyle Busch sempre não consegue chegar e não ia ganhar nada. Né? E tinha, e claro que, né, como você bem falou, Thiago, era o único Toyota aí que ninguém tava dando muita bola para ele, não. O que o momento mais chamou atenção é que em todo meio, toda essa bagunça aí, o Kyle Busch estava sozinho, sentado no chão, colocando a sapatilha dele, né, colocando a sapatilha, as botas lá dele lá para correr, né? E você via que o cara tava concentrado, você via que o cara não queria, ele tava sozinho, não tinha gente perto dele. Você via que o cara tava a fim de querer alguma coisa, o cara tava lá a fim para ser campeão, né? O cara queria aquilo. Então você viu que ele ficou sozinho, ele procurou ficar sempre isolado, sempre procurou ficar ao máximo sozinho, isolado de todo mundo, para não ter muito aquela bajulação em cima dele ali. E aconteceu aí, dando o que deu aí. Eu creio que o Kyle Busch, ele se preparou para o momento, ele conseguiu estar tá pronto e preparado para aquele momento ali, né? Que ele sabia que ele tinha que decidir e ele teria um momento para fazer isso, ele teria que estar tá pronto, né? Para decidir o título. E foi quando ele voltou, né, dos pits lá, ele voltou dos pits lá, ele tinha um bom carro, ele estava pronto, né? Ele estava bem pronto aí pro Kevin Harvick tinha um carro melhor. Ele voltou aí para depois do pit stop, ele voltou e acabou aí levando o título aí, conseguindo andar bem à frente aí do Kevin Harvick, e nem ele não conseguiu pegar o Kevin Harvick não conseguiu pegar o Kyle Busch. Então eu vejo que foi um grande momento, né? O Kyle Busch estava assim preparado. E vamos ver aí o que o Kyle Busch aí fará em 2016, né? Elião, Thiago, você tem mais alguma coisa a acrescentar aí sobre o tema Kyle Busch? Não, só que a torcida vai continuar grande, né? O pessoal aqui no Brasil gosta bastante dele. E assim, vai rolar de vez em quando uns choras, Raposo, ainda, porque é legal. É legal. Bom. Então, né, eu acredito que o. Então, Leonardo, eu acredito que algumas vitórias do Kyle Busch durante a temporada. Vai ser muito bom para a NASCAR, porque tipo, você perdeu o Jeff Gordon, né? Agora a gente vai ter mais um cara ali elevando o nível, porque se a gente levar, né, Santa Rosa, que os três melhores pilotos da categoria com mais nome assim nos últimos anos, um era o Donnie Stewart, o outro era o Jimmie Johnson, Jeff Gordon, três dos últimos grandes pilotos assim. O Donnie Stewart já estava no seu canto do cisne, né? O Jeff Gordon já se foi. O Jimmie Johnson tá aí, né? Eu acho que sem esses dois grandes, Stewart e Gordon, a gente tem que ter grandes nomes para ocupar esse vácuo que vai ficar aí, né? Primeiro nós temos que aproveitar um momento com o Tony Stewart. Eu já acho que o grande ápice da carreira dele passou. Ele teve uma explosão recente aí com o título de 2011, mas depois de tanto de polêmica que ele se envolveu, a questão da morte do piloto na pista de terra, né? O, se não me engano, é Kevin Ward Jr., né? O nome do piloto. E isso aí parece que afetou muito ele. E agora para ele é tentar aproveitar esse último ano e fazer um papel como o Jeff Gordon fez, né? E curtir. E sim, é uma oportunidade boa para novos pilotos aí surgirem e ocuparem esse espaço. Já tem pelo menos, acho que Kyle Busch ganhou, Keselowski já tem o título. São pilotos que já, de certa maneira, começam a aparecer para ocupar esse espaço. Mas há uma lacuna. Quando o Jimmy Johnson, mas o Jimmy Johnson acho que vai demorar um pouco, parece que tem muita lenha para queimar ainda. Mas quando o Jimmy Johnson se aposentar, nós não vamos ter mais, por exemplo, eu acredito que não teremos nenhum até lá um tricampeão da categoria, entendeu? Eu acho que não vai se repetir um domínio como teve no período dele, por exemplo. Não tem nenhum piloto que apareça que vai conseguir isso. É claro, eu posso estar completamente enganado, mas com o cenário de hoje, né, com os pilotos que temos hoje e com as regras que temos hoje também. É difícil ver, e aí é esperar para poder ver como que vai ficar a categoria depois da saída desses três mitos, né? Porque é difícil, né, você pensar. Outro dia no esporte brasileiro, né, o Rogério Ceni se aposentou, 25 anos de São Paulo. Eu não sou nem São Paulino, mas pô, é uma carreira gigantesca, né? O Jeff Gordon pilotava desde 94 também. É uma carreira também enorme. Imagina, você pensar que ano que vem, ou melhor, que esse ano não teremos já o Gordon, e ano que vem não teremos nem o Gordon nem o Tony Stewart. São sete títulos que se deixam, né? Que se deixam, não, que deixam de competir. Então vai ser uma transição, começa uma transição assim, uma carência de ídolos que. Vai ser interessante aí para esses pilotos mais novos poderem surgir e tomar esse espaço. Então vamos lá, seguindo aqui agora, uma outra pergunta que eu quero deixar aqui para vocês aqui, Thiago, e para você, Léo, também, Léo. Jeff Gordon aposentou, final de carreira. A pergunta é, será que ele aposentou mesmo? Será que ele volta? Será que ele faz alguma corrida aí? Tipo uma Daytona 500, arruma um carro, ou uma corrida em Bristol, para trazer um pouquinho de fã, trazer um pouquinho de dinheiro aí. Vocês acreditam que ele aposentou mesmo de vez ou ele ainda volta para fazer alguma corrida ou outra? Eu acho que ele se aposentou de vez, né? Ele é muito, muito, não muito parecido, mas tem semelhanças ao que fez o Richard Petty e também o Dale Jarrett, né? Para ficar entre campeões, que saíram, né? E assim, nunca mais. Mantiveram status que só eles tinham, né? Ou que eles conseguiram ao longo dos anos e não, sabe, não, não quero mais entrar nessa coisa de competição. E fora que assim, posso estar enganado, mas o Jeff Gordon ele está saindo da disputa, vai continuar trabalhando com a NASCAR, ele vai ser comentarista do Fox Sports americano e vai ganhar uma bolada de dinheiro. Ele não vai precisar entrar lá na pista para ganhar dinheiro. Tá certo que lá nos Estados Unidos eles são mais permissivos com essa coisa assim do cara que é piloto pode disputar corridas, ou seja, tem aquela questão de patrocinadores, eles não são bem mais permissivos que muitos lugares do mundo que não permitiriam e não permitem, né, com um cara que trabalhe vá para a pista, né? Mas já tá aí há muitos anos, né, o Michael Waltrip, o próprio Darrell Waltrip também fez isso, mas são casos muito específicos. E de novo, o Gordon vai estar saindo, vai estar ganhando uma boa grana, não vai precisar voltar lá e provar alguma coisa para ninguém. É diferente, por exemplo, da família Labonte, né? Que essa é interminável. Quando você acha que nunca mais o Bob vai correr, se bobear, ele pinta aí uma corridinha, opa, ele já falou que não vai mais, né? Mas já pintou aí uma história em outra que ele pode fazer mais de novo, mais umas corridinhas por equipes pequenas. E o Terry Labonte também, né? Mesma coisa. Terry Labonte para mim ainda pior, né? Porque, né? Pra quê? Não tem sentido algum. Mas eu acho que o Gordon é definitivo. Então, pessoal, na questão do Gordon, eu lembro que na época de Indianápolis, que eu acho que até se fosse para ele voltar para fazer uma prova específica, eu acredito que seria lá, chegaram a perguntar para ele, só que ele falou que poderia até entrar no quinto carro da Hendrick, só que isso para ele não rolaria porque iria atrapalhar a logística da equipe, né? Ainda mais a gente pensando nessa questão do Chase, que com uma vitória você entra, né? Às vezes a equipe pode, tipo, tem piloto que não pode dar garantia até lá, né? Daí isso atrapalharia, né? Ele vai entrar na Fox Sports, né? Eu acredito que ele não volte. Mas, ainda mais na NASCAR, né, Thiago? Às vezes o cara volta só para promover uma prova, né? Do jeito que eles são, né? Para promover os eventos, né? Se tiver meio É, embaixo. pode ser. Bom, eu também acredito que ele não volte, né? E se fazer, vai ser umas corridas em Daytona ou talvez Talladega, essas corridas que são um pouco mais fáceis aí, que já não depende tanto assim do desempenho do carro, mas sim do piloto, né? Porque ele não vai querer pegar, por exemplo, uma coisa de uma milha e meia aí, que já depende muito mais do carro do que talvez de um piloto. Né, e ficar levando aí 4, 5 voltas aí para também ficar se manchando por pouco. Aí, afinal, o Jeff Gordon, né? Ele saiu por cima aí, o Jeff Gordon, sempre muito carismático com o público aí, ele tá saindo por cima de forma bonita aí. Eu já li, né? Já até fiz uma matéria já. Eu já li, já falei já há um tempo atrás aí. Ele tem vontade de correr, fazer uma corrida num carro 45. Que seria o carro que ele iria fazer sua que ele iria fazer sua carreira na NASCAR, né? Mas aí acabou não dando certo, ele acabou correndo com o carro 24, né? Mas eu acho que talvez ele até faça uma corrida com esse tal carro 45 aí. Então, ou 45 ou 46. Eu acho que é 45. 46, Léo, 46. 46, né, Leon? Isso mesmo. Obrigado, Leon. Ele faça essa corrida aí com o carro 46 aí, mas eu creio que se ele fizer vai ser em Daytona ou Talladega, só realmente para ele poder também tentar fazer um bom resultado, né? Para ele também correr por correr, para ficar levando 500 voltas lá, acho que ele não tá muito afim, não. Ele já ficava bravo quando ele levava uma volta, imagina quando se ele levar 5 voltas, levar uma volta em 30 voltas aí, já vai ficar muito bravo. Mas enfim, um outro assunto aqui, pessoal, Chase e Elliott. Já pulando aí pro carro, continua um assunto na Entry aí, né? Chase Elliott, ele vai estrear com tudo esse ano? Ou vocês acham que não? Vai ser uma estreia mais morna um pouco e vai deixar para pegar fogo no, só em 2017 mesmo? Thiago? Olha, o Chase Elliott tem tudo para fazer um bom campeonato. Ele está na melhor equipe, né? Com a maior estrutura, tem um aporte financeiro grande, mantém uma estrutura que ele já conhece também, né? Que é a mesma estrutura de equipe que ele tinha na Xfinity Series. Então, o cenário é bom para ele. Agora, é esperar demais que ele possa, por exemplo, disputar um título. Não, para mim, essa expectativa é uma expectativa dos fãs da categoria, mais ferrenhos, daqueles que, por exemplo, amam tudo que o Jeff Gordon já fez no carro 24, mas não é aquilo que, quando você para e analisa a NASCAR como um todo, você falar, ah, o Chase Elliott vai conseguir fazer isso. Eu acho que não, até porque o nível dos pilotos da Sprint Cup para Xfinity Series é muito maior, todos nós sabemos isso e é muito claro. O que eu posso esperar dele é brigando ali por uma vitória ou outra no, nesse primeiro ano, quem sabe, e talvez disputar aí uma boa posição entre os 20 primeiros, mas não que vai entrar ali, por exemplo, para entrar no Chase, 100 vitórias, Ele tem que chegar ali para uma 13ª, 12ª posição por pontos. Eu acho muito difícil, mas ele ficar entre os 20 primeiros, acho que sim. Se ele conseguir uma vitória, aí é, amigo, aí não tem jeito. Aí nós vamos ter que ver uma série de notícias, reportagens, ó, quem que é esse menino, como que o pai dele fez para ele conseguir atingir isso na carreira. É, e aí vai todo mundo ir atrás do Bill, e aí o Bill vai ter as comparações entre os pilotos e tudo mais, e fora as comparações que já existem hoje entre pilotos que estão na categoria e ainda tem muita lenha para queimar, como o próprio Kyle Larson, né, que é concorrente aí do Chase Elliott, e outros aí que ainda estão em busca de espaço. Para mim, a grande decepção dos últimos anos, o Rick Stenhouse Jr., e outros meninos aí que estão surgindo e que podem surgir e podem fazer carreira na NASCAR. Por exemplo, a gente comentou até do Daniel Suárez. Ele ainda mais por ser mexicano, véio, de um país diferente, vai ter quando ele fizer uma prova da Sprint Cup, né, e disputar de igual para igual com esses pilotos, porque quando são a equipe programa da Gibbs dá, né, ele vai também chamar a atenção e ver, vai ter muita essa comparação com esse pessoal. Mas isso até me lembra, né, aproveitando, e aí eu já vou passar para o Hélio. Muita gente perguntou quem é que vence primeiro, o Chase Elliott, o Kyle Larson, o Austin Dillon, o Ty Dillon ou o Ryan Blaney? Teve até um amigo, né, o Giovanni Rodrigues, de um dos grupos que eu participo, no Loucos por NASCAR, que perguntou isso. Eu fiquei com isso na cabeça também. A princípio, quem tá na fila primeiro para vencer é o Larson, por tudo que ele já fez, né, pelas corridas que ele já fez ao longo do tempo. Mas o Elliott chega para entrar nessa briga aí bem, por toda a estrutura que tem. Eu não sei o que que o Hélio acha, ele já pode falar um pouco do Hélio e também seu pitaco em quem vence primeiro sobre dentre esses pilotos da nova geração. Sobre o Larson roubando a expressão do Theo José na época da kart no SBT, né? Os brasileiros só bateram na trave em 1998, né? Isso foi o que aconteceu com o Larson, né? Quase venceu em Homestead, se a NASCAR não inventa aquela última bandeira amarela lá, ele ia passar o Keselowski, ia ganhar a corrida. E pelo menos mais umas duas oportunidades ele teve. A bola bateu na trave, a bola parou em cima da linha. Por muito pouco ele não ganhou. Mas, começando uma nova temporada, o Ryan Blaney competindo com o Caldwell Brothers, que na realidade é um terceiro carro da Penske ali, né? E o Chase Elliott, eu ficaria em cima do muro nessa pergunta. Só que eu na minha opinião, sobre o Chase Elliott, caso ele consiga, como o Thiago falou, uma vitória no início da temporada, de certa maneira pode apagar toda uma temporada meia boca, né? Se ele já conseguir a classificação pro Chase no início do ano, eu acho que por isso até que esse regulamento é um pouco complicado, né, Thiago? Se fosse assim, a gente lembra o Joe Logano, né? Logo na sua primeira temporada ele conseguiu uma vitória, né? Tudo bem que Sim. foi com chuva, mas ele iria pro Chase, né? E uma das coisas que a Home Depot mais reclamou foi que a marca não ia na grande final do campeonato, né? Que é o Chase, né? Eu acho que a comparação é muito complicada, assim. Eu acho que o Elliott, se ele for muito bem, ele termina entre os 10 primeiros na temporada regular, sem contar a vitória. E eu acho que não tem como ele ir pior que o que ele vem fazendo, sabe? Thiago? Eu vou até lembrar, Hélio e Léo, que o Arik Almirala disputou o Chase, né? Mais ou menos nessa linha. Deu uma sorte ali, ganhou uma etapa e disputou. E ainda por cima, no Chase, ele, logo na primeira fase que ele disputou, ele quase conseguiu passar adiante, porque teve um desempenho bom. Se não tivesse tido um problema, agora eu não vou lembrar qual corrida. Foi na primeira prova, ele estava até liderando a prova, passou isso. Todo mundo lá. Diria Galvão Bueno, fez o bonito, né? Fez o bonito. Não, ele fez assim, se você tirar esse problema, nas três provas ele foi bem. Mas aí um problema mecânico tirou ele. Então, é complicado, né? E o piloto acaba sendo refém, um pouco refém da estrutura pequena, que é, no caso, a RPM, não é mais aquela equipe vencedora. E, bom, sorte, todo piloto tem que ter um pouco também. Isso é fato, mas sorte acompanha aquele que está no lugar certo, na hora certa e que trabalha bem. E eu acho que é menos sorte e às vezes mais mérito, por exemplo, de uma análise de um mecânico-chefe olhando para o céu e falar: ah, acho que conheço da pista aqui, em 5 minutos vai chover, tá em bandeira amarela, não vamos trocar pneus, e aí ganha uma prova. Então, essa coisa de sorte assim é meio relativo também. O cara não, às vezes não faz aquilo à toa, não. Ele joga um pouco, ele tem a questão, Thiago, a probabilidade, mas, né, tem a ver com isso também, tem a ver com a análise de tudo que está acontecendo em volta. Diga lá. O próprio Larson em Michigan, né, acho que na primeira Sim. prova, segunda prova de Michigan, por 2 minutos ele não ganha a corrida. Sim, exatamente, e aí quase você chora, claro, porque aí você... Ah, eu já sabia, eu ia ganhar, e não sei o quê. E hoje em dia a gente... Tem muita gente que torce, né? Eu até também eu torço pro Larson ganhar logo, porque acho que assim que ele conseguir uma vitória, vem várias. Não vai ficar naquela estatística de alguns pilotos que tem duas vitórias, vão passar pela NASCAR 2, 3 vitórias, nada disso, né? Enfim, e eu não sei se está na pauta do Léo, mas já que a gente falou, citou os novatos, né? O Ryan Blaney, né, e o 21, que você citou sua admiração. O que você espera dele, Thiago? Olha, bom, diga aí, Léo. Diga, Leonardo. Pera aí, vamos só deixar já organizado aqui, porque senão a gente vai atropelar um pouco a pauta aqui. Tem uma pergunta aqui, né, uma pergunta do Diogo Gomes. Ele já... Todas são todas do Larson, tá? O Diogo Gomes, ele pergunta assim: o que falta para o Larson engrenar? Um carro melhor ou uma temporada limpa? Né? Essa é uma pergunta aí. Aí tem também aqui, como o Thiago já falou, o Giovanni Rodrigues, ele pergunta quem vence primeiro. Se é o Blaine, o Dillon, o Larson ou o Chase Elliott, né? E tem outro aqui também, na opinião de vocês, Chase Elliott, se ele está pronto para uma temporada full-time na Sprint Cup. Se ele vai conseguir fazer temporada acima da média. Né? E tem também aqui o Lux do X-Bush, né? Esse é o nome do perfil do cara, né? Não sei porque ele colocou esse nome no perfil dele aí. Ele pergunta com assim, certeza ó, o nome dele não é esse, né? Não, o nome dele é, mas esse tá o nome do perfil, deve tá? Ser Lucas, deve ser Lucas, tá? Deve ser Lucas, né? Alguma coisa assim. Ele perguntou assim, quem leva melhor na opinião dos rookies, né? Eu tinha separado aqui a pergunta dos Hulk mais para um pouquinho mais para frente aqui, né? Mas já aproveitando já o embolo todo aí, vamos terminar só de falar do Larson, a gente já entra na pergunta dos Hulk aí, né? Os candidatos ao Hulk desse ano de 2016 aí, a gente fala sobre eles. Eu só quero colocar aí sobre o Larson, tá? O Larson fez uma temporada boa. Não tão boa quanto no primeiro ano, que ele mostrou um pouco mais de vontade, mas ele tinha um carro melhor. Né? Esse ano talvez ele ficou um pouco abafado pelo carro dele, porque esse ano a Ganassi não tinha um bom carro. Né? A Ganassi em momento algum teve um carro vencedor como ela teve em 2014. Então em 2015 foi muito difícil aí, foi muito complicado as coisas para eles. Então assim, medir como se o Carl Larson foi melhor ou pior que em 2014, em 2015 foi praticamente impossível, pelo próprio carro que ele tinha, né, que o carro não era tão bom assim. E o Carl Larson, né, ele mostrou em alguns momentos aí, né, a gente sabe que ele consegue andar na frente, ele sabe andar na frente, né, e talvez a vitória dele aí vai ser questão de detalhes aí, A vitória aí vai chegar, a vitória dele aí. Ele prometeu duas vitórias em 2015, mas essas vitórias não aconteceu, né? Ele também não conseguiu ir para o Chase por pontos, nem por pontos ele conseguiu ir. Mas enfim, quem sabe em 2016 aí, talvez ele tenha mais sorte que em 2015 ele consiga avançar para o Chase aí, pelo menos fazer a sua participação aí. Eu só quero responder aqui a pergunta aqui do Diogo Gomes, né? O que falta? Ele perguntou o que faz para o Lasso engrenar, né? Se é um carro ou se é uma temporada limpa. Eu creio que talvez com um carro melhor ele consiga um pouco mais longe, né? Um carro tipo assim, uma Richard Childress, talvez, né? Que é um pouco melhor que a Ganassi. É uma equipe já mais gabaritada, uma equipe pronta, né? Uma equipe já melhor aí, estruturada aí. Não que a equipe que ele tá com a Ganassi não é boa, né? Apesar que a Ganassi está com motor Hendrick, né? Não é, mas assim, digamos que ele ali as atenções não estão todas voltadas ali para eles ali. Eu tenho quase que certeza aí que a Hendrick, além dela dar atenção para o time todo dela, ela dá um pouco mais de atenção para o time do Tony Stewart, né? Que é Stewart Haas Racing, né? E não dando toda a atenção que talvez a Ganassi mereceria, né? Seria de mérito dela aí. Mas eu creio que o seu Larson, ele conseguir mudar para um time aí, ter um pouco mais de atenção aí, eu creio que o Larson vai conseguir sim desenvolver um pouco mais rápido aí. E só para falar aqui, né, dos rookies aqui, eu já quero já deixar a pergunta aqui para vocês aqui, né? Os candidatos aos rookies aqui, quem vai ser? Vai ser o Ryan Blaney, vai estar no carro 21, né, esse ano com a Full Time. O Chris Buescher, o atual campeão da Xfinity Series, vai estar no 34. O Jeff Emerald já foi logo no final do ano aí, né? Nas últimas semanas do ano aí, já foi confirmado aí no carro 32, o Jeff Emerald, né? Só que ele vai fazer part-time, tá? Ele não vai fazer o ano todo, ele vai fazer part-time só. O Chase Elliott vai estar no carro 24 e o Brian Scott no carro 44, né? O Brian Scott vai estar no 44, ele vai estar no carro número 9, né, da RPM, mas passou os pontos para o número 44, ou então quer dizer que o carro número 9 está morrendo, né, para RPM e ficando aí apenas com e mudando para o número 44. Então eu já deixo aí já tudo embolado para vocês aí. Para desamarrar, né? O que Para a gente vocês pegar esperam aí e desses tocar de lado. novatos todos aí? E o Carl Larson aí, que vocês esperam dele? O Carl Larson a gente já falou bastante, né? Mas esses novatos que vocês esperam um pouco mais, que vocês conseguem ver que eles irão fazer aí? E quem vai ser o Rookie do ano aí no final de 2016? E eu, a princípio, acho que vai ser uma disputa entre o Chase Elliott e o Ryan Blaney, até pelas estruturas que vão estar por trás dele, o Chase Elliott de uma equipe grande, e o Ryan Blaney vai estar com uma equipe que tem uma estrutura pequena, porém, com todo amparo de uma grande, que é a Penske. Isso, sem dúvida, vai fazer uma diferença enorme para a equipe de Wood Brothers. E aí eu quero destacar o seguinte, uma mudança que está tendo na Ford, eu até vou escrever isso no Big One Brasil, eu acho um tema bem interessante, que a Ford está deixando de investir diretamente um piloto numa equipe grande, como ela fez com o Rick Stenhouse Jr., depois de dele provar que ele tinha certo talento para subir para a Sprint Cup, e de repente não dá o resultado adequado, né? Ele está sendo, como eu falei anteriormente, está sendo uma decepção. Então, percebam o que que eles estão fazendo agora. Eles vão subir dois pilotos do seu programa, né? O Blaney e o Chris Buescher. Chris Buescher com o apoio da equipe de Jack Roush na front row. Ambos vão ter equipamento do Ford. Mas eles vão aprender, eles vão conhecer a Sprint Cup, né? E com o tempo, dependendo do que no resultado que eles tiverem, aí eles podem mudar ou um para uma Penske ou para a própria equipe de Jack Roush, trabalhando em conjunto com o pessoal da Ford. Isso também para até evitar possíveis decepções, como está acontecendo com o Rick Stenhouse Jr., ou Melhor ainda é a Ford tendo que investir, ou as equipes da Ford tendo que investir em pilotos de outros programas de desenvolvimento, ou pilotos de outras equipes, para poder ter o retorno esperado. Porque quais são os últimos pilotos da Ford que deram um grande resultado? Nos últimos anos, pegando uns 10 últimos anos, sim, com certeza, Carl Edwards. Mas o Edwards já foi embora, já trocou de equipe, já está numa outra estrutura e ficou o Keselowski e o Logano, sendo que o Logano era piloto Toyota, não deu ou não tiveram a paciência para ele dar o resultado que esperava, foi contratado, e o Keselowski era um piloto que estava pingando aí de equipe pequena em equipe pequena, quando a família dele conseguia uma grana ali. Ia lá e correu por muito tempo com o equipamento Chevrolet até aparecer ali a Penske e falar: ó, vem cá. E aí ele começou a guiar os carros da Penske, que na época eram o Dodge primeiro, e depois migrou para Ford. Quando migrou Ford, ele ficou Ford em tudo, mas ainda assim, não, o ponto é: ele não é um piloto que a Ford foi lá e investiu dinheiro e colocou dinheiro para ele conseguir os resultados. Então, essa mudança eu acho interessante tanto para a disputa do Rookie of the Year para o ano que vem, quanto para o próprio futuro da categoria. E você, Hélio, o que que você acha? Então, bem citado, como você disse, né? Na Roush, nem só o próprio Stenhouse, como o Trevor Bayne, que foi um piloto que demorou muito para chegar no Sprint Cup, para competir em tempo integral, e foi o. Ele conseguiu ser pior que o Stenhouse Jr. no ano passado, né? Sim, mas eu ainda dou um desconto porque o Bayne não foi. O Bayne não foi campeão da Xfinity, né? E o Stenhouse foi Sim. duas vezes campeão. E aí Ah, entendo. você pode ver assim: ah, duas vezes campeão não quer dizer nada. Olha o Truex Jr. Pois é, mas olha o Truex Jr. depois de um tempo. Assim, não é um piloto horrível. E ele nunca foi um piloto horrível, mesmo pela equipe de Michael Waltrip, conseguiu vitória, tinha boas provas. O Rick Stenhouse Jr., É que desculpa, é abaixo da o crítica. O Trucks ele teve um problema que ele corria na Day, né? E a Day teve aquele problema lá, né? Sim. Se fundiu com a Ganassi, e aí foi para outro time. E ele foi um dos responsáveis pela MWR elevar o nível, né? Tudo bem que foi o Bauer que chegou a disputar título, né? Mas ele estava no time, né? Foi Sim. parte da MWR, que talvez tenha sido a última equipe que saiu do nada ao chegar. Era a equipe do futuro da Sprint Cup e acabou não dando em nada, mas. Eu acho que o Stenhouse Jr. para mim é uma decepção, né? Embora na Xfinity ele tenha demorado para pegar, né? O primeiro ano dele, pelo menos na equipe integral, foi medonho, né? Santa E Rosa. Mas eu exato. esperava que ele, pelo menos em algumas provas pontuais, ele fosse ali fator pela vitória. Mas nem isso, ele conseguiu ficar atrás da tranca, Sim, sabe? sim, sim. E até aproveitando e completando o meu raciocínio, o Bayne não foi bem, não foi bem, foi horrível também. Eu acho que ele tinha todo o potencial para se desenvolver, mas ele já na Xfinity mostrou um pouco da sua limitação, que aquela prova lá de Daytona, do Wood Brothers, foi sabe, um lance específico, foi uma assim algo fora da curva dele. Stenhouse não, Stenhouse mostrou que a curva dele era lá em cima, enganou todo mundo para chegar na Sprint Cup e mostrar que não é lá embaixo, entendeu? E aproveitando, e já vou passar para você, Hélio. Eu não falei do Brian Scott, mas eu acho que o Brian Scott é assim a maior roubada. Porque é um piloto que nem na Xfinity Series ele tem aquela mesma dificuldade que eu sinto que o Kyle Busch tem, só que numa proporção muito menor de dificuldade. Kyle Busch era aquela passada para ganhar título. O Brian Scott é aquela passada para vencer uma corrida. Ele não consegue, acontece de tudo nas provas que ele está liderando, que ele está indo bem, e ele não consegue vencer. Então, assim, é um piloto que é difícil pensar que vai dar um investimento para alguma equipe na Sprint Cup. Muito provavelmente a tendência é ele cair para pro fim do grid e pilotar sempre ficar no fim do grid, entendeu? Então, sobre o Brian Scott, na minha visão, assim, vendo o contexto financeiro da equipe, né, e situação ali, entre ter o Sam Horne Jr. também, que tudo bem que você pegar um Regan Smith, assim, eu acho que seria uma opção melhor, como ele chegou a ser citado, né, Santa Rosa, mas preferia levar o nosso amigo Brian Scott. Pessoalmente, colocando a questão financeira para você ter dois carros na pista, né, eu acho que foi a opção certa do que você tinha, né? O David Ricciardo não ia fazer mais do que o Sam Hornet fez, né? E o Brian Scott, em algumas provas que ele fez no quarto carro da RCR ali, ele andou num nível até legal, assim, sabe? É engraçado que umas duas vezes que eu me lembro, ele teve problema na pista com o próprio Arik Almirola, mas olhando, se você tem um carro, você conseguir pelo menos manter essa vaga de segunda operação para 2016, né? Já que parece que vai mudar as regras do grid de franquia, né? Eu não parei para ver direito como que vai ser esse esquema aí, mas eu acho que foi uma opção positiva para a RPM, né? Eu não acho que ele vá para o Chase, né? Mas eu acho que ele pelo menos vai conseguir dar sequência a essa segunda operação da RPM. Bom, para falar dos candidatos aí, para mim o Ryan Blaney vai fazer um grande ano. Ele com certeza vai ser o destaque aí, né? O Chase Elliott vai conseguir fazer um pouco melhor, porque eu acredito que ele vai ter um bom carro, ele está melhor estruturado, né? A Audi Brothers não. A Audi Brothers, eu tive até uma conversa com um dos managers lá da Audi Brothers via Twitter, né? Eu conversei com eles falou que ele simplesmente ama quando o carro está na pista. Mas eu falei assim, mas às vezes vocês estão uma volta atrás. Ele falou, não importa, a gente ama quando o carro está na pista e o carro está correndo. A gente não gosta quando o carro não está na garagem. Então, quando você vê que é uma equipe aí que já tem uma certa tradição, e um deles fala que ama quando o carro está na pista, não importa a posição. Então, assim, se já vê, já que talvez não é um time que vai estar muito preocupado, objetivando o resultado, como o Chase Elliott, né, que está numa Entry, que realmente ali eles querem o resultado, eles querem porque quer mais do que quer a vitória, quer o melhor, quer o topo, né? E a Audi Brothers já vem de uma linhagem um pouco diferente aí. Mas, claro, vamos ver aí, né, um Ryan Blaney aí, todo dedicado, todo a fim de demonstrar o que ele sabe fazer. Vai ser bem interessante aí o ano do Ryan Blaney. O Chris Buescher, como eu já falei já algumas vezes, né, o Chris Buescher, ele foi aquele cara campeão da Xfinity Series, mas acaba por aí mesmo. Eu não vejo ele sendo um grande piloto na Sprint Cup. Eu posso estar muito enganado, né? Se o Chris Buescher continuasse na Xfinity Series e fosse batalhar pelo título mais um ano, eu torceria por ele, né? Porque eu vi que ele tem um potencial aí, mas ele não tem um potencial para disputar uma Sprint Cup. Eu não vejo ele como eu vejo, por exemplo, um Kyle Busch, como eu vejo um Jimmy Johnson, como eu vejo um Kevin Harvick. Eu não vejo o Chris Buescher dessa maneira, mas eu vejo um Chris Buescher grande na Xfinity Series. Né? Alguns pilotos têm que entender que você às vezes é bom numa certa categoria, como era antigamente, né? O Elião lembra aí, né? Os dinossauros da Truck Series, né? Os caras não saíam dali, os caras por ali ficavam, como ainda tem na WL Modify, né? Os dinossauros lá, os caras ficam lá até morrer, os caras não têm intenção de subir, os caras têm intenção de ficar realmente onde eles estão ali, e por ali eles ficam. O Jeffrey Hardy tá vindo aí, o primão aí dele, do Denham Jr., né? O primão tá vindo aí só pra participar mesmo, só pra levar um pouco o nome, levar o nome Hardy pra frente aí, né? Mas não vai fazer grande coisa. E o Brian Scott, pra mim, vai ser o cara que vai estar no fogo cruzado, O Brian Scott ele é aquele cara que não vai nem para frente nem para trás, mas é um cara que tem bom ritmo de corrida, né? Talvez aí faltou algum detalhe ou outro, uma vitória dele para chegar. Eu lembro que uma das corridas do Brian Scott, que foi lá em RP, lá onde que a X-Fins não corre mais, ele liderou praticamente toda a corrida e o Kyle Busch foi lá nas últimas voltas e tomou a vitória dele, do Brian Scott. Aí seria uma noite que estava tudo certo para o Brian Scott vencer. Por isso que a vitória dele não chegou ainda. Então, assim, eu vejo um Brian Scott estagnado, né? Não vai muito para frente aí. Então eu vejo que na briga por esse rookie aí, né, o Rookie of the Year aí, realmente vai ficar entre Ryan Blaney, Chase Elliott, mas eu vejo assim, um pouco mais de vantagem para o Chase Elliott mesmo. Você estava conversando aí sobre o Rick Stenhouse Jr. Para mim ele nunca me enganou, mesmo sendo campeão da X-Fin Series, né, ele nunca me enganou, e ele foi campeão da X-Fin Series ali, às vezes até por acaso, né. Mas é um cara que nunca me enganou, eu nunca fui enganado por ele, não. Por mim, ele realmente pode até ser campeão na X-Series de novo, né? Se caso ele voltar a descer de categoria e disputar o título. Mas falando da Ford, da Roush ali, né? Entre Chris Buescher e o Rick Stenhouse Jr., eu ainda sou mais o Chris Buescher ainda, que pelo menos o Chris Buescher é um pouco mais técnico, ele consegue ser um pouco mais seletivo aí. Os senhores têm mais alguma coisa a acrescentar aí ou não? Não, você que manda, Léo. Quer dizer, eu, pelo menos, não. O Hélio, ele é meio rebelde, pode falar por ele aí. Não, não tem nada a acrescentar. Eu só sobre o Chris Buescher, que eu não falei dele. A princípio ele não parece ser um fora de série, mas a maneira como ele cresceu, né? Lembrando que quando ele entrou na Roush em 2014, no tempo integral, né? Era até, eu acho que nessa vaga até que o Nelson poderia ter entrado, né? Quando ele negociou lá em 2012, 2013, eu não lembro. Mas ele não tinha nem a temporada completa confirmada, não se classificou para a primeira prova em Daytona, mas durante o ano foi com uma bela consistência, foi crescendo na categoria. O fato dele estar na front row agora, com esse apoio da Roush, quem fez esse caminho foi ele. E isso aí é merecido. Ele pode surpreender, né? Eu acho que é um cara que anda muito bem em road course, né? Ele venceu em road course já, e pode ser um dos azarões da temporada aí, até nessa briga aí do Rookie of the Year, né? Embora eu acho que ele não seja fator para ganhar esse título no final do ano, mas ele pode até aprontar, né? Porque ele é muito tinhoso. A consistência dele é bem perigosa, assim, né? Tinhoso, Não falo que será um cara que vai vir sempre tinhoso. ele é tinhoso. Gostei, É gostei, gostei, não, gostei do perigoso. termo. Gostei, gostei do termo. É meio encapetado, né? Do É demônio, é isso? perigoso, um cara perigoso. Tipo, você não dá nada para ele. Ué, eu até brincava no início do ano, acho que o primeiro, segundo TryWhite que a gente fez no início do ano, até o Raposo estava presente, eu até brinquei que para mim o campeonato da X-Fin de 2015 tinha terminado quando a Penske tinha anunciado que o Blaney ia fazer só part-time, né? Que o Chase Elliott já era praticamente campeão, né? E ninguém apostava uma moeda no Chris Buescher. Ele foi lá e ganhou duas corridas no início, a maneira como ele venceu aquela prova em Dover, em cima até do próprio Bubba Wallace, né? E venceu o Chase Elliott com toda essa pompa dele, né? Foi surpreendente. Pouca gente acreditava nele no início daquele ano. E agora ele tá aí, já tá no Sprint Cup, não paga para correr, não tem que pagar para correr. Quem sabe pode ser um bom nome. Lembrando que a equipe dele, o Front Row, está se reestruturando, né? Acho que trocou o pessoal do corpo técnico, vai diminuir a operação, vai ter um pacote de patrocínio novo aí, ou seja, vai ser um cara que a gente vai ver no top 25 semana a semana. Provavelmente na frente do Stenhouse Jr. e do Trevor Bayh. Leonardo? Só para completar, Leon, a informação aí, né, do Chris Buescher. O Chris Buescher era um cara, um campeão da Arca, né? Então, as escolas, os degraus dele aí, não vem sendo qualquer degrau que o cara vem subindo aí, né? O cara foi vice-campeão em 2011, campeão em 2012, né? 2013 ele fez participações na Extreme Series e já 2014 ele já chegou na Roush e chegou com vitória, né? Ele venceu uma corrida lá em 2014, no primeiro ano dele aí full time aí, que foi Mid Ohio. Vocês devem lembrar no carro 60 aí, com patrocínio da Fastenal, se não me engano. Eu não lembro não, acho que é o carro branco. E depois, né, em 2015 aí, ele chegou com o título. Ou seja, o Chris Busch é um cara que a qualquer momento pode nos surpreender, claro, pode sim, né? Mas ele vai sofrer um pouquinho aí pelo time que ele está participando aí. Talvez uma boa corrida, talvez um top 5 aí, um top 10 num road course, como o Leão colocou, ou um Daytona e Talladega aí, fazer uma corrida diferente aí. Bristol, Martinsville, né? Nessas pistas aí que costuma acontecer muita coisa diferente, pode acontecer aí alguma coisa e ele fazer cravar um bom resultado aí, né? Próxima pergunta. Leonardo, Oi, Elião, pode falar, Elião. só sobre o de Chris, X20, só lembrando uma coisa, né, que no início desse ano, 2015, você falava uma das estrelas da temporada era o Bubba Wallace, companheiro dele. Quando o Bubba chegou lá, tirou toda a atenção que a boa temporada dele em 2014, em tese, merecia, né? E acabou que terminou o ano e ninguém lembrava do Bubba, todo mundo só lembrava do Chris Buescher, né? Mesmo mais experiência, né, que o Bubba nessa série. Eu acho que é bem relevante, né? Ele não venceu só o Chase Elliott, né? Venceu outro dos bons valores que surgiu na NASCAR, mais badalados, nesse mundo de jovens talentos que surgiram na NASCAR, né? Ele é um cara que ninguém falava e tá aí. Léo? Ô, Elião e Thiago, não sei se vocês vão concordar comigo, né? Nem que tinha colocado na pauta aqui o Bubba Wallace, mas o Bubba Wallace para mim é aquele cara que ele sabe andar, ele tem um jeito, mas ele precisa ser lapidado, né? Ele é um diamante, ele é um diamante, tem uns diamantes que já vem pronto. Ele é um diamante que precisa ser lapidado. Eu creio que o Bubba Wallace está nesse sentido aí. O Bubba Wallace ele precisa trabalhar, ele precisa pegar o jeito ainda da Extreme Series para lutar pelo um título, né? Foi assim na Truck Series, quando ele estava pronto para ser um campeão da Truck Series, ele saiu, foi para a Extreme Series. Então, assim, eu não sei se ele está com medo de perder o bonde, né? Como eu falei no começo aí, se ele está com medo de perder esse bonde aí da carreira dele aí, né? Mas às vezes um passo errado pode acabar ele fazendo nem esperar o bonde, né? Foi o que aconteceu aí no caso do nosso amigo aí, né? Do que vocês até choram aí, que correu aí, do Nelson Piquet, que ele acabou perdendo o bonde. Ele deu um passo errado, perdeu o bonde aí, e hoje em dia nem se fala mais de NASCAR aí. Mas talvez o Bubba tá com esse medo aí de perder o bonde, perder o momento certo, a hora de subir. Mas às vezes é melhor você esperar um pouquinho, segurar um pouco as pontas, fazer mais um ano daquela categoria, para depois você subir, né? Então, eu não sei se vocês concordam comigo aí, se o Bubba Wallace é um diamante ainda que precisa ser lapidado. Ele não é um cara pronto, ele precisa ser lapidado ainda, ele precisa se preparar ainda, né, para estar pronto para lutar pelo título. Os senhores têm alguma colocação aí? Eu acho que o principal problema do Bubba Wallace não é pista, é fora da pista, a respeito de patrocínio, que ele tem uma dificuldade, já apresentou essa dificuldade nesse ano que ele correu na Xfinity Series pela equipe Roush, né? Não sei. Tem uma coisa, e às vezes a gente não fala, mas o piloto, tanto piloto quanto equipe, normalmente elas fazem acordos comerciais e dividem os lucros e a participação pelos acordos comerciais feitos, né? Então, por exemplo, a Nationwide foi patrocinar o Dale Jr. A Nationwide patrocina o Dale Jr. e patrocina a Hendrick, né? E há uma divisão nesse acordo, de um valor X para o Dale Júnior, valor X para a equipe Hendrick. E todos os pilotos e todas as equipes têm isso. Então, dependendo de qual é o patrocínio, qual vai ser a exposição, o que eles pretendem fazer a marca com o piloto, cada um vai ter um valor X para poder retornar, às vezes até para o próprio time, e conseguir uma melhor condição dentro da equipe, né? Então, alguns anos atrás, por exemplo, o Carl Edwards na equipe de Jack Roush era impressionante, porque ele tinha todos os patrocínios de todas as empresas que atuavam com o time. Ele era um garoto propaganda, tudo. E o que que isso retornava? Retornava que ele tinha o melhor desempenho entre todos os seus companheiros de equipe, né? O Greg Biffle corria bem, mas tinha uma certa dificuldade, porque isso também é importante numa categoria que tem um orçamento X, que é limitado e tudo mais, mas que na hora de desenvolver alguma coisa, na hora que precisa fazer alguma coisa, ela não se furta de fazer diferente de outras categorias aí pelo mundo do automobilismo. Isso faz diferença. Esse a mais no orçamento faz diferença. Contratar os melhores profissionais, isso faz uma diferença enorme. Isso faz uma diferença enorme. Então, o Bubba Wallace, ele fica para trás nesse sentido. Ele não tem um apoio grande financeiro, não trouxe esse apoio para a equipe de Jack Roush. Na verdade, o Roush está aproveitando de todo o buzz, vamos dizer assim, toda a popularidade que ele ganhou por ter sido o primeiro piloto negro a ganhar uma corrida das três principais competições da NASCAR desde os anos 60, né? E isso traiu a mídia em cima dele. E tirando o fato que ele é negro e a NASCAR dá essa oportunidade para pilotos, como eles falam, de minorias poderem aparecer para competir, vamos dizer, de igual para igual, que eu acho meio absurdo essa questão, ele ainda não teve esse retorno financeiro a ponto de estabelecer isso dentro das pistas. Ele teve um aporte da Coca-Cola, né, que entrou com uma grana patrocinando ele, mas até então é o único apoiador. E não sabemos quais são os planos dele, se vão continuar, se vão expandir, enfim. E aí fica essa dúvida. Até que quando vai ser possível ele bancar a sua, não bancar a sua permanência, mas que ele possa apoiar financeiramente, como todos os pilotos acabam fazendo, com os resultados dentro das pistas e também fora deles, né? É um cenário bem complexo. O esporte acaba fazendo isso. Não sei se o Hélio concorda, discorda. Provavelmente o Hélio discorda, né? Mas tudo bem. Eu sei que nem tudo é perfeito, né, Hélio? Sim, mas eu não sei se você vai concordar comigo, né? Retrucando, né? E se o Léo Guina também tem essa impressão, mas o Bubba Wallace, cara, ele tem uma cara desses caras, desses pilotos que o Roger Penske espera as outras equipes formarem, aí as equipes não conseguem dar sequência nele, não arrumar patrocinador para chegar nesse Pit Cup. Aí quando o cara tá praticamente pronto, ele vai lá e rouba ele. Ele tem Boa, uma rouba, cara, velho, tem uma cara. rouba, rouba não, na verdade, ele é apurado, né, o faro Ah, do então, desculpa a expressão, né? É como o São Paulo fazia antigamente no futebol, né? O Milton Neves até chamava de a Dona Vilma do futebol brasileiro. Lembra da Dona Vilma aí, pessoal de 16, 17 anos aí? comparação, meu Deus, velho. Mas é bem isso. Eu acho que é um piloto que uma hora, eu tenho a impressão que uma hora pensa que vai lá, vai pegar ele e vai colocar em um dos carros, né? Mas, como você falou, me parece que ele não tem uma assessoria boa ali, não tem um manager bom por trás ali, porque tem até alguns pilotos que a gente. O cara não é tão bom assim, sabe? Você vê que o cara não tem dinheiro, não é filho de ninguém importante assim, e o cara tá sempre arrumando carro. Às vezes, o cara tem um empresário ali, ou o pai do cara, ou alguém próximo, um tio assim, próximo que tem os contatos, né? Me parece que o Bubba, ele não tem essa assessoria. Mas em relação à temporada passada dele na Xfinity, como eu citei do Buscher, muita gente achou que o Bubo ia chegar já peitando o título, né? Quando ele entrou na equipe, como você acabou citando, na situação bem parecida com a do Buscher, né? Não tinha a temporada inteira garantida, né? E lembrando uma coisa muito importante, eu meio que discordo do Léo, porque para mim, se ele tivesse ficado na Truck Series, ele ia correr um risco muito sério de, competindo ali do lado do Eric Jones, ser superado pelo Jones e ficar de escanteio na equipe, né? E eu acho que neste ano ele vai ter uma oportunidade de dar esse troco, né? Porque, de certa maneira, o Jones acabou roubando espaço. Não roubando, né? Mas ocupou um espaço que era para ser do Bubba, né? Porque se o Bubba tivesse ficado no programa da Joe Gibbs, né? Ele tinha metade da temporada garantida, né, Santa Rosa? Foram até as provas que o Eric Jones correu com o Matt Kenseth. Eram essas provas. Daí, Eu não tenho ninguém. certeza, mas creio que sim. Eram umas 10 a 16 provas. Mas Isso. ninguém imaginava, ninguém sonharia que o Buchinho se ferrar na primeira etapa em Daytona e iria abrir essa janela. Nessas provas na Xfinity Series, as vitórias que o Eric Jones teve na Xfinity Series foram fundamentais para ele colocar a cabeça no lugar e conseguir superar o Matt Crafton e o surpreendente Tyler Reddick na Truck Series. Para ver essas coisas do destino, né? Às vezes, né? Se ele tivesse ficado, mas se ele não tivesse tido um bom desempenho na Joe Gibbs, de certa maneira, se ele corresse na Joe Gibbs esse ano, ele estaria sob mais pressão do que ele teve na Roush esse ano, né? E com o adversário ali pau a pau como Eric Jones, ele poderia estar com a carreira comprometida ao final da temporada do ano passado. Eu acho que o Bubba tem que ficar mais umas duas, três temporadas, né, adaptadas às Xfinity Series, ganhar corrida, dominar provas. Ele já mostrou durante alguns finais de semana da Xfinity que ele consegue vencer provas, que ele consegue ser dominante. E bom, ver ele ganhar quilometragem, porque também, né, Thiago, o fator Larson, o fato do Larson ter saído do nada, tipo, ele, de certa maneira, ele foi um ponto fora da curva, né? Naquela geração de 2012 que tinha o Brayne, que tinha o Chase Elliott, até o próprio Bubba e outros pilotos lá que já não figuram mais como favoritos assim, o Larson, ele tipo deu um salto sobre esses caras, chegou nesse pit camp praticamente 2 anos antes deles, né? E aí meio que deu um lance de apressar esses caras para chegar nesse pit camp. Como o próprio, ele não estava na conversa, o próprio Ty Dillon. Para mim, esse ano a mais que o Ty Dillon vai ficar na RCR e na Xfinity vai ser fundamental para a carreira dele. Enfim, é o que eu imagino. Acho que o Bubba tem que tentar vencer provas esse ano e se firmar na Xfinity como um piloto que consegue vencer corridas, porque se ele subisse para a Roush agora, ele não ia ter uma situação muito fácil. Ele não é um piloto consistente como, por exemplo, o Chris Buescher. O Buescher, eu acho que ele consegue pegar um carro top 30 e levar o top 15. O Bubba, eu acho que é mais um piloto, se tiver um grande carro, ele consegue vencer corridas, mas se tiver um carro top 25, ele não consegue evoluir o carro para estar no top 10. Esse ponto que eu tenho assim em relação a ele. Leonardo? Então, Elião, é bem falado aí, né, Elião? Você falou muito bem aí do Boba. E como eu concordo com você, Elião, sempre falei, o Boba deve sim permanecer mais alguns anos aí para enfim tentar subir, né, para esse Punch Cup. Eu creio que o momento dele, a hora dele subir vai chegar, ele vai conseguir sim estar na Sprint Cup aí. E logo, talvez aí em 2019, 2020, aí, que creio que ele deve ficar pelo menos mais uns 2, 3 anos aí na Xfinity para juntar mais milhagem aí, para ver o que ele possa fazer. Bom, uma pergunta aqui, ó, já voltando aqui um pouco para a Sprint Cup, né? Eu queria que vocês falassem aí sobre Keselowski e Logano. Vou começar com você, Leão. Sobre o Keselowski e Logano, o que você espera deles para 2016? Eles vêm mais forte que o ano passado, ou você espera que talvez um vai vir um pouco a bola mais murcha um pouco para 2016 agora? Elião. Para responder essa pergunta, a gente tem que ver como que a Penske vem, né? Se essa mudança na frente do carro aí, essa nova mudança técnica que eles tiveram no visual do carro, vai ter alguma influência no desempenho do carro, pelo menos o pacote aerodinâmico, né, Santa Rosa, na mudança, acho que foi no Kentucky, aquele pacote lá, eles foram muito bem. Eu acho que o Keselowski, em 2014, ele não chegou na decisão lá por algumas atitudes que ele teve durante o ano, né, não vamos entrar muito dentro desse assunto, né. E ano passado eu acho que ele teve azar, por muito pouco não venceu no Texas, né? Engraçado que o Texas é um local onde o Keselowski vem batendo na trave desde o ano que ele foi campeão, né, Santa Rosa? É, Né? exato. Na verdade, o Texas, quem ganha, a única pessoa que ganha bastante lá é o Elinho. Olha só. Então, só o Jimmy Johnson nessa segunda prova. E o Joe Ah, Logano não, é, não. para O muitos, o Jimmy melhor piloto do ano. Johnson. O Jimmy Johnson na NASCAR, mas o Elinho na Indy, né? Eu tenho Ah, esse. sim. É, por isso que eu fiz esse Ah, tá. comentário Não, aí. É. desculpa, é que na hora cortou. Não, não. O único que Sim. ganha lá, eu Mas, falei enfim. brincando, é o Elinho. Mas, então, o Joe Logano, para muitos, foi o melhor piloto da temporada, né? É, o cara que esse ano ele pode afirmar que ele é um piloto de ponta da categoria, né? Ganhou a Daytona 500, teve aquela sequência espetacular ali. Ganhou as três provas em um round, né? Eu acho que uma coisa que vai ser um pouco difícil a gente ver de novo, né? Na minha opinião. E não foi pro Chase também, por assim como na minha visão, não foi. Não vamos entrar também a fundo desse assunto, senão a gente vai desvirtuar, mas. Assim como o Keselowski em 2014 teve aquele problema em Martinsville por consequências de algumas ações dele, né? E eu acho que com pilotos eles têm total chance de chegar no Chase. Agora a dúvida é saber se eles vão ter consistência para brigar pelo título. Thiago? Não, eu já. Para mim, tudo foi falado já. Pode continuar, Léo. Bom, então, eu vejo que os dois aí, o Keselowski e o Logano, teve muito azar, principalmente o Logano, né? O azar demais aí. E ele pagou um pouco o preço aí do que ele fez lá com o Kansas, lá no Kansas lá. E ficou assim, não teve como realmente recuperar o que aconteceu lá em Martinsville. Então, ele realmente aí foi o maior prejudicado aí. O próximo assunto aqui vai ser, vamos falar aqui dos caras que, os notáveis, tá? Os principais aí. Os free agents de 2016, quando acabar 2016, os que estarão aí sem vaga, sem vaga não, né? Talvez vaga eles vão ter, mas os que vão estar aí, vão estar com passe livre aí para 2017 aí, querer mudar de equipe. O primeiro é o Denny Hamlin, né? O Denny Hamlin termina o contrato dele com a Joe Gibbs no final de 2016. O Jean McMurray encerra o contrato dele também com a Ganassi. O Paul Menard encerra o contrato dele com a RCR. E o Ryan Newman também encerra o contrato dele com a RCR aí, né? Então eu queria falar, ver com vocês aí, saber de vocês aí o que vocês esperam desses quatro pilotos aí. O Denny Hamlin, McMurray, Maynard e Ryan Newman, o que se eles vão mudar de equipe, se eles permanecem na mesma equipe aí, o que acontece aí com eles aí? Bom, acho que tudo depende do desempenho deles, né? Por exemplo, o Ryan Newman é um cara que vivia e vive, né, um pouco ameaçado também um pouco pela falta de patrocínios que ele tem, né? Esse ano mesmo, um dos patrocinadores, os apoiadores dele nos últimos anos, que foi a Quicken Loans, vai para a equipe de Rick Hendrick, né? Vai apoiar o Case Keenum. Então é um pouco preocupante isso, principalmente porque ele conseguiu em 2014 um bom resultado no final do ano, mas que foi um resultado sem expressão, sem retorno, né? Ele teve muito perto de conquistar o título por ter corridas muito consistentes, Mas como não venceu, foi exatamente na base da consistência. Ele não é nem um Dale Jr., nem um Kyle Busch, nem um Jeff Gordon, nenhum desses pilotos que atrai a mídia para ver o que está acontecendo com ele. Sabe, o retorno financeiro que ele deu para os seus patrocinadores foi pequeno. Então, assim, ele depende mesmo de vitórias, de boas posições não, de brigas pela primeira posição para poder estar tá aí no grid. Acho que o único, assim, desses nomes que eu vejo com mais chances de se estabelecer na NASCAR. Estabelecer, de ficar, né, onde está, é o Hamilton. O resto é bem mais complicado. O resto é bem mais difícil. Ainda mais com os novos pilotos que estão vindo. Alguns vêm com resultados bastante consistentes nas categorias de base, e a tendência é eles pegarem essas posições até para. Porque naturalmente eles têm uma tendência a serem melhores do que esses pilotos citados. Não sei, o Hélio tem alguma coisa a adicionar, a criticar, mas para mim é basicamente isso. Não, é isso aí mesmo, cara. Tirando o Hamlin, que eu também acho que essa temporada pode ser decisivo para ele na própria Joe Gibbs Racing, né? Talvez ele seja o próximo a fazer aquele lance de você mudar de equipe e ter uma temporada fantástica no outro. Não que ele esteja indo mal na Joe Gibbs, mas eu acho que o Hamlin é um cara que parece que em algum momento, não sei se foi depois daquela pipocada que ele deu em Phoenix lá, quando o Jimmy Johnson, que ele tinha o título na mão lá e acabou ficando sem combustível lá, desde essa época parece que acontecem coisas com o Hamlin que inexplicáveis, né? Então a onda de azar que é incrível, né? Se envolve em confusões que outros pilotos não se envolvem, né? E o Manor, eu até comento que eu acho que era até um cara que se competisse em tempo integral com a RCR na Xfinity Series, ia ganhar a corrida e talvez até iria pegar por um título aí, né? Já venceu provas na Xfinity Series, quando anda lá, não anda mal, anda no nível dos regulares, até melhor. E o Ryan Newman é outro piloto que talvez seja um dos próximos aí com a carreira caminhando para um final, né? Talvez aquela chance que ele teve ali com a RCR em 2014 de ser campeão tenha sido o canto do cisne dele, né? Também eu acho que é um cara, um veterano que a gente pode ver nos próximos anos competindo numa Truck Series da vida. E de resto ali, o nosso amigo James McMurray é um piloto com vitórias importantes, talvez tenha tido a temporada mais consistente, uma das temporadas mais consistentes dele desde quando entrou na categoria, ele que estreou muito bem, mas depois viveu de vitórias esporádicas, né? Importantes, mas esporádicas, né, Santa Rosa? Eu acho que o McMurray e o Ryan Newman são caras que têm tempo contado na Speed Cup. Já o Paul Manor, eu acho que ele escolhe quanto tempo que ele vai correr, já que a grana que ele tem, ele vai correr até quando, não, se não na RCR, em uma equipe menor, né? E o Denny Hamlin, eu acho que é um piloto que pode ser campeão ainda, como eu citei anteriormente, para mim talvez seja hoje o melhor piloto sem título do grid, né? Leonardo. Bom, eu tô junto com vocês aí, Leon. Realmente o Denny Hamlin é o cara que pode ficar na equipe, porque o Denny Hamlin, se ele sair, ele vai para onde? Qual a equipe que ele pode ir? Estão todas as equipes fechadas aí, só se caso ele dá o pulo do gato aí, né? Por exemplo, saiu o Ryan Newman da Stuart Haas Racing e ele ir para lá. Não sei. Pode ser aí uma hipótese aí, né? O lugar do Leonardo, Manor. Oi. o que você acha que o Denny Hamlin faria em um carro da Hendrick, um carro do Casey Kane, por exemplo? Olhão, talvez não muito diferente que o Casey Kane, né? Porque você vê que a gente não consegue colocar todos os carros, os cinco, os quatro carros bons na pista, né? Os quatro carros perfeitos, assim. Sempre um carro ou outro vai ficar um pouco para trás. Mas assim, ele iria fazer algo melhor, ele iria sim, com certeza, né? Pelo menos Vitória, levar o carro sim pro Você Change, ele tava. conseguiria sim. Que foi, Hélio? E você, Santa Rosa? O que que o Hanley faria? Ou numa bomba aí, o Henrique cansa do Case Kane e o Hanley sem contrato, o Hanley vai para a Hendrick. Assim, o que que você acha que o Hanley faria competindo na equipe de Rick Hendrick? Eu acho que faria o mesmo papel. Eu não vejo ele sendo um piloto tão explosivo, por exemplo, como foi explosivo quando o Matt Kenseth trocou de equipe. Eu não vejo ele tão explosivo para chegar na Hendrick e conquistar 7, 8 vitórias numa temporada. Eu acho que ele vai conseguir as suas 2 vitórias, no máximo 3, disputar um chase. É capaz até de conseguir ganhar um chase, porque aí, dependendo de quem entrar ou não, ele pode se sobressair, enfim. Mas não é muito diferente do que eu vejo dele hoje, não. Para mim, é um piloto estabelecido, falta o título, falta. Mas uma mudança de Joe Gibbs para Hendrick não é uma mudança assim. Nossa, estou mudando de uma equipe pequenininha para uma grande. Não, é de grande para grande. É das duas maiores hoje da Sprint Cup. As duas que têm mais condições, as duas que dominam tanto em número de vitórias quanto em número de títulos. Então, nos últimos tempos, né? No número de títulos, não, mas que disputam títulos nos últimos tempos. Então, não vejo assim que. Ele vai dar uma de Kyle Busch aí ganhando várias corridas em sequência, mudando de equipe. Mas pode ganhar uma ou outra, assim, como ele ganha. Agora, só encerrando sobre o Hanley, o que seria muito engraçado da primeira coletiva de imprensa era, imagina o Hanley indo para Penske, velho. Ele, o Keselowski, o Logano. Daria muitos page views em algum site de notícias sobre o Binaster que eu conheço Não, não, por aí. não, não. O TMZ ia montar uma estrutura só da NASCAR, que ia ter, como diz uma música aí, é tiro, é porrada e bomba. Enfim, mas esse é um podcast sobre NASCAR, né? É, realmente, se ele fosse para lá, ia dar muito o que falar, né? Mas enfim, só para fechar aqui, vamos encerrar, dar uma pausa no bloco aqui, que depois a gente vai voltar já com as notícias, né? Então vamos falar aqui dos free agents de 2015 que ainda não conseguiu nenhum carro, né? Por exemplo, o Jeb Burton ainda está sem carro, né? Não tem nada confirmado. O Lando Carson também. O Davis Gillan também daí tá a pé por enquanto. O Timo Hill também. O Sam Hunt Jr. também tá a pé. Travis Capville, o Michael McDowell, o Brad Moffitt, né? Ele que é o piloto de desenvolvimento aí da Michelob Racing, né? O David Reagan também, né? Aí ficou a pé e após fechar aí a Michelob Racing, fechar no final de 2016. O Regan Smith, que é piloto da Action Series, né? Piloto da Gino Motorsports. Por enquanto está a pé também. O Brian Vickers, que ainda está com os problemas dele de sangue ainda, né, câncer de sangue. E mesmo assim a McLaughlin fechou. Se ele voltasse, para onde ele iria voltar? O Cole Irvin aí pelo menos aí parece estar a pé. O Josh Wise também e o JJ ele. Aí desses pilotos aí, né, desses pilotos que eu falei aí, se vocês querem destacar algum piloto aí, vocês querem fazer alguma observação aí, pessoal? Não são pilotos de ponta, a maioria já passaram do tempo, né? De todos os sentidos, seja de conquistar uma vitória ou quando ganhou alguma prova, não se consolidaram na categoria. O Regan Smith deu um passo para trás para tentar dar 2 passos para frente e não conseguiu. Eu acho que desses pilotos que você citou junto com o Vickers é o que tem mais condição, só que no caso do Vickers é saúde. E basicamente, nos últimos 3 anos, é a saúde dele que tem impactado no, na sua performance. Então, não há muito o que falar. E muito provavelmente esses nomes a gente vai ouvir aí nas próximas semanas, fechando com equipes pequenas para correr algumas provas ou o campeonato inteiro, dependendo do acordo, mas que não vão disputar grandes coisas. Um ou outro talvez até dispute se ficar focado numa Xfinity Series e dependendo da equipe que disponibilizar um carro para eles, né? Mas é difícil, né? É difícil pensar nisso agora. Por exemplo, Sam Hornish. O que o Sam Hornish vai fazer? O que o Sam Hornish vai fazer? Não, esse é um caso perdido. Para mim, ele deveria focar a carreira em uma outra categoria, porque ali na NASCAR já se provou, já se consolidou que ele não tem condição, não é um piloto que vai ter o desempenho que ele teve em época de IRL. Não dá. Bom, Hélio, tem alguma coisa a adicionar? O Sam Hornish, né, Thiago? Ele até deu a volta por cima na NASCAR, né, depois daquele desempenho Eu horroroso que não. ele teve. Então, foi na Xfinity Series, ganhou uma corrida ali, mas na Sprint Cup, como você falou, não dá, não tem condição para andar num carro top 25. Não É, tem. mas eu acho que ele nem naquela época ele deu a volta por cima. E, na verdade, é ali que ele consolidou o fim de carreira, porque ele tinha condições de ser campeão. Sim, Ele sim, sim. deveria ter sido campeão. E Sim. ali eles Perdeu para todos os conseguiram. pilotos que andaram no 22, né, Thiago? Todo mundo que Exato. andou na mesma corrida, ele chegou em segundo. Ele se consolidou como um piloto mediano para baixo, e aí não tem jeito. Aí a NASCAR, como diria o outro, a NASCAR pune. Então, eu acho que ele até de querendo ou não, ele ganhou uma corrida ou outra aqui ali, né? Meio que deu uma tampou o que ele tinha sido, né? Naquele carro 77 trágico ali, né? Uma das maiores fiascos, eu acho, da história da NASCAR, assim, que cara que chegou com tanta pompa e foi um mico, né? E eu acho que ele vai restar a ele colocar o rabo entre as pernas, esperar um convite lá de Indianápolis, lá para essa centésima edição da Indy 500 lá. Tentar fazer um bom papel ali. Eu acho que um bom local para ele ter um final glorioso seria na. Agora mudou de nome, né? A categoria de Endurance americana. Como que é o nome agora? Novo patrocinador. Não, esquece. Esse eu não decorei até hoje, Então. porque ó, eu vou abrir o site aqui da INSE, porque esse é ruim. Esse é ruim para quem é fora dos Estados Unidos lembrar. Mas ó, agora é INSA Weather Tech Sports Car Championship. Weather Tech. Quem vai ficar falando WeatherTech o tempo todo, por mais que seja uma empresa conceituada Continua de chamando de Rolex, equipamentos, a Rolex, que era mais fácil. mas não tem mais nada. A Rolex saiu, né? Porque a Tudor, que era, Exatamente. a Tudor que era a patrocinadora, era uma Você vai marca chamar de da grandão, então, Rolex. de grandão, né? Grandão. Pegar o nome antigo lá. Protótipos É, americanos. então, mas enfim, terminar a carreira lá, porque na NASCAR eu acho que ele, se ele. Por assinar para andar numa equipe fora do top 30, eu acho que um tricampeão de Indianápolis, isso e aquilo, não vai ser muito legal. Ou até, nem ele está numa situação tão complicada que nem na Xfinity não tem carro bom assim sobrando lá. Algumas equipes médias fecharam lá, mas isso é outro assunto. A Truck Series também, eu acho que eles estão. Com tanto de jovem talento, que com a categoria mudou de perfil, né? Tá muito complicado para um piloto descer agora, né? Até eu acho que o próprio Regan Smith, eu fiz até um post, né? Eu acho que era o David Ryan que falou nessa matéria que eu fiz, né? Eu peguei um texto lá de outubro, novembro, ele falou que se aparecesse alguma coisa na Truck Series, ele ia na hora. Ou seja, para esses pilotos aí, a situação é extremamente complicada. Lembrando, a gente vai tentar falar disso aí, né, Léo? Eu não vi muito. Vi meio por cima, confesso, por causa da correria e tal, mas tem um novo sistema de franquia que vai até diminuir o número de carros no grid, ou seja, aqueles go-go homers lá que apareciam a cada prova vão desaparecer. Eu eu não vamos conversar melhor sobre isso no próximo bloco, né? Ver melhor como que é o esquema, mas isso até vai acabar inibindo alguns times pequenos de surgirem durante o ano, né? E isso aí vai acabar complicando a vida desses pilotos aí que às vezes até conseguem dar a volta por cima, né, Leonardo? Mas, com algumas equipes pequenas que surgem durante a temporada, mas que com esse novo regula essa nova regra que pode ser anunciada, pode surgir aí, vai acabar. E só terminando, me parece, eu vi em algum lugar nesses últimos dias que o Landon Castro ia pro carro 38, já que aquele carro 40 foi comprado pela equipe pelo J. Robson lá. É um cara que tem uma equipe lá que corria o carro 62 e o 66. Só que o carro 62 não conseguia se classificar. E ele comprou umas duas, três operações durante o ano. Comprou um carro da Donnie Baldwin, comprou o carro da Pure Parsons Racing. E agora ele pegou a equipe que era o time 40, né? Que vai ter um outro piloto que não é mais o Landon Castro. Pode ser um lugar que o Riggs Smith pinte, já que eles vão ter equipamento da RCR, parece, né? Vão firmar uma parceria lá de aliança técnica. Não sei direito, eu não parei para ouvir direito a notícia, mas era alguma coisa assim. É, Leonardo Guina? Ô, Elião, pra falar aqui dos pilotos aqui, é um de cada vez aí. Desses todos aí que estão a pé aí, o Stan Horst pra mim é uma vergonha, devia ter ficado na IndyCar, não devia ter saído de lá por nada, ter ficado lá quietinho, né? Uma pena o David Reagan ficar a pé, o Brad Moffitt também é uma pena ficar a pé, e o Regan Smith, né? Tá com praga até hoje do Elliott Sadler, que jogou uma praga nele, que falou que não ia ser nunca campeão, e a praga tá pegando, tanto é que o cara agora perdeu até o carro aí na Xfinity Series aí. Então, dos outros aí, infelizmente, são pilotos que mais fazem aí correr uma corrida aqui, outra corrida lá, né? Eles vão aí tentar alguma coisa aí, algum tiro aí para 2016 aí. Só para falar, Léo, que você comentou aí não da nova regra, né, do novo formato aí que eles estão preparando aí, estão querendo fazer aí, é, né, para inibir esses garimpadores de dinheiro. Eu vejo que a NASCAR está ficando cada vez mais profissional, né? Isso daí é só tentando cortar cada vez mais aquele carro que só entra para ganhar dinheiro, né? Talvez não é dessa forma, não é dessa maneira aí, né? Mas eu acho que a NASCAR é uma categoria que também precisa se precaver, né, dos prejuízos financeiros aí, né? Então, também ficar dando dinheiro para uma equipe aí que também que sabe que tá lá só por conta do dinheiro também, né? Só garimpar, dar lá duas, três, quatro, cinco voltas, já encosta, faz estar no parque. Talvez também não é nem tem nem tanto interessante aí também, né? Mas aí a NASCAR aí também fazendo o negócio NASCAR aí, né? Para não se prejudicar financeiramente aí. E claro, tem gente apoiando isso daí. Bom, tem algumas perguntas aqui e tem aí já as notícias que foram destaque nos últimos dias aí, né? A gente vai fazer uma pausa agora, pessoal. A gente volta daqui a pouco com outro bloco, né? Com o segundo bloco aí, onde que eu vou terminar aqui. Só tem mais uma notícia, mas que já entra nas perguntas, né? A gente já termina as perguntas que faltam aqui. Tem algumas perguntas que não entraram, não encaixou nenhum tópico aqui. Então a gente já responde essas perguntas aí, a gente já entra nas notícias também, né? Para finalizar aí a essa edição Drops aí, que seria de início era para ter durado 1 hora, mas já foi 1 hora e quase 2 horas aí, só o primeiro bloco. Mas enfim, isso aí é a nossa paixão pela NASCAR. Então eu volto daqui a pouco para a gente já falar e começar aí o segundo bloco, certo, pessoal? Então daqui a pouco a gente conversa.